Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E dei uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E em um minuto só perdi você. Mas é.